Um acidente de trânsito envolvendo um Ford Fiesta e um Citroën Picasso causou um apagão na tarde de sexta-feira na cidade de Santa Helena. O acidente foi registrado no cruzamento da Avenida Brasil com Rua Brasília, no centro da cidade. De acordo com informações colhidas no local, o Picasso trafegava pela avenida sentido praia centro quando foi atingido pelo Fiesta, que avançou a preferencial quando seguia pela Rua Brasília, sentido também centro da cidade. A Polícia Militar repassou a informação de que o Fiesta colidiu na traseira do Picasso, fazendo com que este rodasse na pista e batesse de frente no poste de sustentação da rede elétrica. Devido ao forte impacto, o poste quebrou e provocou um curto-circuito na rede elétrica, que causou um apagão de cerca de uma hora em toda a cidade. Apesar do susto, a condutora do Picasso não se feriu. O motorista do Fiesta também não se machucou e vai ter que arcar com os danos no Picasso e também no poste de energia elétrica. E poderá ainda sofrer sanções que vão desde solicitação de indenização pelos prejuízos causados pela falta de energia elétrica e outros. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.